Pica família de Atractanita pra nós ainda não. Yes, I. Original Omega. Yeah. Original Omega. Máximo respeito. Double. Vestido de um povo que ainda vive no controle do inimigo. Eu digo, sistema Babilônia ilude e destrói. Mas não calaremos nossa voz. Sistema Babilônia ilude e destrói. Mas não calaremos nossa voz. África, minha mãe é Maria, Maria preta. Ô mama África, minha mãe é preta. Ô mama África, minha mãe é Maria, Maria preta. Ô mama África, minha mãe é preta. Minha mãe é preta. Minha mãe é preta. Minha mãe é preta. Minha mãe é preta. Já tanto em um, meu balai.